Esta é uma apresentação da Ponte, uma comunidade de fé, amor e esperança. Queremos ser ligação entre Deus e a comunidade, de forma a que cada pessoa possa experimentar um relacionamento pessoal com Deus. O nosso estudo de Filipenses começou há um domingo atrás. Nós fizemos a introdução, falámos sobre como ser discípulo e alegre, falámos e vamos abordar este tema até ao final de novembro, e apenas fazendo uma pequeníssima, um recordar nas nossas mentes, não é? Nós vamos aqui neste dia 6, alegria e oração no sofrimento, não é? E todas as outras irão acompanhar-nos até ao fim, e até ao fim de novembro. Irmãos, Filipos, se recordamos aquilo que falámos um pouquinho da cidade, não é? De algumas coisas, que ela tinha realmente este outro nome, foi colónia romana, foi uma colónia romana com muitos privilégios, era situada estrategicamente nesta via Egnatia, ou via Gnácia, que ligava estes dois mares de costa a costa, então foi muito importante a localização da igreja naquele local. Filipos era uma cidade interessantíssima, esta igreja que foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, não é? Paulo estava preso quando escreveu esta carta, a primeira igreja na Europa, não é? Que provavelmente foi assim que aconteceu com esta igreja, e que este nosso querido irmão Lucas certamente fez um trabalho importante naquela igreja, provavelmente como pastor. Meditámos acerca de duas palavras principalmente, eu tomei a liberdade de acrescentar esta terceira, de regozijo, porque de facto, irmãos, vê-se que é uma palavra importante, importantíssima no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses. Esta palavra alegria aparece 5 vezes no texto e a palavra regozijar aparece 11 vezes numa carta que tem apenas 4 capítulos, não é? Então, de facto, ela é uma palavra mestra, uma palavra que direciona o pensamento de Paulo e também a sua conexão à graça, aquilo que, conexão não só morfológica, mas de significado também, aquilo que Paulo falou era muito interessante. O objetivo de gratidão, alertas da parte de Paulo, agradecer por tudo aquilo, o significado, o carinho que aquela igreja tinha para Paulo, era certamente muito importante. Irmãos, hoje vamos pensar alegria na oração e sofrimento. Alegria na oração e sofrimento. Vai ter até muito a ver com a nossa celebração daqui a pouco também da ceia, muito a ver com aquilo que os nossos 3 jovens já nos falaram aqui também, certamente tem muito a ver também com a minha e com a tua vida. Esta semana tive que passar numa farmácia, irmãos, e realmente foi uma pequenina luz acerca daquilo que pode ser a alegria no sofrimento. Passei numa farmácia e na minha frente estava um senhor muito engraçado, negro, e ele falava de uma forma que deu para perceber que ele era cristão, deu para perceber, irmãos, porque de facto a forma como ele conversava, a sua boa disposição, a sua alegria era diferente. Ele perguntava à senhora lá em Setúbal, olha, diga-me quanto é que custa os medicamentos que eu estou aqui a comprar, porque hoje em dia temos que perguntar antes de levar, eu não sei se os vou poder levar. Mas quando a senhora disse o valor, que era significativamente baixo comparado àquilo que ele estava a pensar, não é? Ele olhou para a senhora e disse, o quê? Só? Ah, ainda não é hoje que eu morro. Ainda não é hoje que eu morro, não é? Então esta confiança que ele tinha certamente era cristão, irmãos, mas não só por isto, porque de facto ele disse no seu discurso a algures, ele falou que temos que confiar diariamente no Senhor, a qual, claro, eu e a Ana dissemos amém e conseguimos perceber que aquele senhor era um senhor de princípios diferentes. Mas, irmãos, ainda não era naquele dia que ele morria. Ele ia poder comprar aqueles medicamentos e estar animado, mesmo na tribulação. Um pequenino exemplo daquilo que nós podemos pensar e viver e aquilo que nós vamos falar acerca de como demonstrar a nossa alegria no meio da tribulação. Neste dia de hoje, vamos meditar neste texto, o qual podemos abrir, a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 1. Vamos pensar nesta secção de versículos, entre o versículo 3 e o versículo 19. Numa parte vamos falar especificamente sobre a ideia de oração e outra sobre a alegria no sofrimento. Neste texto filipense. Irmãos, a pessoa de Paulo era uma pessoa extraordinária, como nós pensamos, mas olhar a atitude de Paulo na oração é igualmente extraordinário. O que é que Paulo estava a fazer? E podemos começar a ler o texto, no versículo 3. Paulo dizia, dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós, ou o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Realmente, o que é que Paulo estava a fazer, irmãos? Ele orava suplicando. Isto era o que Paulo estava a fazer por aqueles irmãos. E era prática comum da pessoa de Paulo, como vamos ver num exemplo mais à frente. Mas para além do que fazia, como é que Paulo fazia? E nós lemos no texto. Ele fazia com alegria. Não é? Ele diz lá no versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Esta era a atitude de Paulo. Esta atitude de Paulo, irmãos, mais faz, mais incomoda o nosso coração quando pensamos, lá está, como é que ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele estava preso, estava num contexto difícil, estava numa situação complicada e alguém no meio daquela situação dizer, olha, estou alegre, estou animado, mexe com o coração de quem lê as suas palavras, principalmente daqueles irmãos que estavam preocupados com Paulo e como vamos ver também mais à frente. Mas não só o que fazia, não só como fazia, mas também porque é que Paulo fazia. Nós vemos que Paulo orava suplicando por aqueles irmãos, ele fazia-o com alegria, mas porquê é que ele fazia? Pela sua cooperação no Evangelho. Nós vemos no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Realmente os crentes em Filipos era alguém que tinha um lugar bem especial no coração de Paulo, nós vemos isso por toda a forma pessoal como Paulo escreve, mas realmente estas pessoas mereciam este respeito, este carinho de Paulo, uma igreja de boa referência. Acima de tudo, irmãos, e em última instância, no versículo 11, nós sabemos qual era o porquê de Paulo fazer. Ele diz-nos, para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Irmãos, se não tem que ser assim nas nossas vidas, que tudo, não só nas nossas orações, mas para a glória e louvor de Deus. Esta era a verdadeira alegria de Paulo. Irmãos, eu na última semana partilhei convosco um texto, um vídeo, na verdade, acerca de uma boa perspectiva daquilo que é a alegria nos dias de hoje. Não é? O Ricardo Araújo Pereira falou de uma forma interessantíssima, deu umas ideias muito, muito boas. E eu hoje, ou durante esta semana, tentava ver um pouquinho nos jornais, ainda que sem muito tempo, acerca de referências à alegria, referências à felicidade, não é? E encontrei, por exemplo, irmãos, estes exemplos de alegria da semana. E dizia esta notícia que esta senhora, a Juri, iraquiana de 41 anos, grávida de 13 gêmeos. 13 gêmeos. Irmãos, quando eu li... Não vos digo se foi alegria, se foi surpresa, se foi como é que eu fiquei, mas pensei, 13 gêmeos, misericórdia, meu Deus, 13 gêmeos, mas se nós pudéssemos ler com mais atenção ali, ela dizia isto mesmo, olha, os médicos descreveram a gravidez como estranha e muito rara, mas estou muito feliz, estou feliz. Um pouco mais abaixo na notícia, o pai, não é, das 13 crianças, ele dizia, olha, apesar de tudo, estou feliz, estou muito feliz. Irmãos, 13 crianças, eles diziam, lá está, e culturalmente poderíamos falar da importância disto mesmo, eles diziam que se preocupavam com garantir uma boa e longa descendência. Então, eu creio que eles atingiram o grande objetivo, o grande alvo, não é, irmãos? Acho que de outra forma seria difícil, e só dizer-vos que eles já tinham 6 filhos. Por isso, irmãos, costumamos de brincar e dizer uma equipa de futebol, eles não se contentaram com isso, contentavam-se com o campeonato todo, não é, irmãos? Então, é isto mesmo. Mas alegria havia aqui. E outro exemplo de alegria, este surgiu há bem pouco tempo, e eu queria adicionar mais um, por isso de forma completamente aleatória e natural, quer dizer, eu vi aqui outro exemplo, irmãos, de outro jornal, irmãos, que dizia assim, hino à alegria. Era assim a capa, como os irmãos podem ver, hino à alegria. E queridos, aquilo que eu quero exaltar daqui, de facto é, não porque a equipa ganhou, não porque é que deixou de ganhar, irmãos, mas quando a alegria depende de alguma coisa que está em nós, quer dizer, quando a alegria depende de nós, irmãos, não creio que esteja muito bem fundamentada. Sabem porquê? Porque há 2, 3 semanas atrás, este mesmo jornal tinha um título em que mandava esta equipa para baixo, porque a equipa não estava a jogar bem. Daqui a 2, 3 semanas, a mesma equipa, seja desportiva ou mesmo no nosso trabalho, há alguma coisa que dependa de nós, a nossa performance pode não ser tão boa. Por isso a nossa alegria também não vai estar tão bem. Assim como aqui. Aquela gravidez de 13 gêmeos, e muito mais a Júnia poderia-me ajudar e dizer aqui, não é? E perdi aqui a Júnia de vista, mas muito mais ela poderia nos dizer, não é? Que, não sei, mas deduzo que não dependa muita coisa daquela mãe, não é? 13 gêmeos, se todos vão vir bem, se todos vão vir bem com saúde, não depende. Então, quando a alegria estiver firmada em algo que de facto ou dependa de nós ou que nós não tenhamos muita certeza assim, talvez não esteja tão bem fundamentada. Porque pode ser um hino à alegria hoje, mas quem garante que será um hino à alegria amanhã? Quem garante? Quem garante? E onde é que estava a alegria fundamentada? Neste caso eu também fiquei alegre, não é? Mas sei que posso não estar alegre amanhã. Mas a alegria de Paulo, irmãos. Onde é que estava a alegria de Paulo fundamentada? E, irmãos, se nós vermos a base para a alegria de Paulo, estava na gratidão que ele tinha para com Deus. Na gratidão que ele tinha para com Deus. Se nós observarmos no versículo 3, ele diz, primeiramente, dou graças ao meu Deus por tudo o que eu recordo de vós. O exemplo, irmãos, que vos posso dar de outras cartas de Paulo é Colossenses, por exemplo, no versículo 1, ou no capítulo 1, versículo 12, que depois de falar e de orar por aquela igreja também, por aqueles irmãos, ele vai terminar dando graças a Deus, porque essa é a base de Paulo. Está na pessoa de Deus. Não está na nossa performance, não está naquilo que ele pensava ou que sabia que era capaz de fazer, não estava sequer naqueles irmãos que ele tinha tanto carinho e tanta confiança, de Filipos. A base da oração de Paulo realmente estava na pessoa de Deus. E muito mais se confirma isto quando vemos que a convicção de Paulo nesta base é na ação do Senhor Deus. Ele diz-nos no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esta era a convicção da ação de Paulo. Ou a convicção da oração era na ação de Deus. Não na ação de Paulo, não até na ação dos filipenses. Na ação de Deus. Centrava-se em Deus, era para Deus, para o louvor, a glória de Deus, e realmente assim, a alegria na oração de Paulo estava bem fundamentada, estava bem firmada. Não naquilo que parece, não naquilo que perde, não naquilo que um dia mais tarde pode vir a ser derrotado, mas no Senhor Deus, aquele que vive ontem, vive hoje e viverá amanhã, aquele que é desde o início e será até ao fim. Esta é a confiança e a alegria de Paulo. Mas, irmãos, não é preciso nós pensarmos muito para percebermos que nem sempre será fácil. Ou melhor, que nem sempre será um sorriso a demonstrar a nossa alegria. Nem sempre estaremos com um sorriso na cara. Porque, de facto, as complicações vêm, de facto, as situações podem incomodar os corações. Então nem sempre teremos um sorriso. Já dizia este cantor tão conhecido, não é? Bob Marley, conhecido como o rei do reggae, ele dizia esta frase interessante. Nem sempre o sorriso que eu trago no rosto é a vida que eu levo. Irmãos, acho que nós podemos pensar nela também. Nem sempre o sorriso que trazemos no rosto é a vida que trazemos ou a vida que levamos. Nem sempre é assim. Às vezes, nas nossas orações ao Senhor, nós não vamos estar tão alegres. Nós não vamos estar tão bem dispostos. Nós não vamos estar tão com vontade de sorrir. E será que assim estamos a demonstrar que não temos alegria no Senhor? O que é de facto esta alegria? O que é verdadeiramente esta alegria no Senhor? Porque nem sempre será fácil, é verdade. Eu penso na pessoa de Paulo. Será que em todos aqueles dias que ele esteve preso, ele sempre sorriu? Sempre orou ao Senhor com um sorriso nos lábios? Mesmo quando escreveu, estou animado e regozijo-me? Será que Paulo sempre esteve alegre todos os dias? A olhar para quatro paredes, que não seriam tão bonitas assim, não havia muito o que fazer? Nem sempre o sorriso que eu trago no rosto é a vida que eu levo. E, de facto, o Senhor conhece-nos muito bem, muito melhor até do que nós, não é? E sabe bem aquilo que por dentro nós estamos a viver e a passar. Mas a alegria vai muito mais para além do sorriso. A alegria vai muito mais para além deste bem-estar aparente. A alegria no Senhor, que é baseada no Senhor, é muito mais profunda, não é? E então Paulo falava e continuava a dizer isto mesmo, a mostrar-nos, por exemplo, que este sentimento de saudade que Paulo tinha, mais uma vez esta atitude pessoal da carta, trago-vos no coração. Olha que palavras bonitas, irmãos. Olha se Paulo escrevesse uma carta aqui à nossa igreja e escrevesse estas palavras, trago-vos no coração. Ainda mais alegre eu ficaria se Jesus nos escrevesse uma carta e dissesse, olha, trago-vos no coração, mas eu sei que o Senhor nos tem no coração, por isso estou alegre. Amém, irmãos? Estamos alegres por isso? Jesus tem-nos no coração, nós também temos que ter o Senhor Jesus no coração. Mas Paulo escrevia desta forma carinhosa. É também interessante que este forte sentimento de Paulo levava a preocupar-se com aqueles seus irmãos na fé de uma forma profunda, como sempre vos tenho dito. Paulo não olhava a uma dimensão. Paulo olhava pelo menos a três dimensões, naquela integralidade da pessoa. Sempre que trago textos do apóstolo Paulo, sempre consigo ver esta preocupação de Paulo na vida das pessoas, de uma forma integral. No versículo 9, ele vai dizer: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. A preocupação de Paulo com a integralidade do ser humano é extraordinária. Que o vosso amor, o vosso sentimento, aumente também em conhecimento, em percepção, nestes valores e atitudes também. Por isso Paulo se preocupa desta forma. E o resultado, entre assim, nos molde mais à sua imagem, em crer que o Senhor nos faça mais desejosos de sermos inculpáveis, como ele dizia, sinceros, cheios do fruto da justiça. Cheios do fruto da justiça. Irmãos, lembram-se de ter-vos dito esta mesma frase de John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E se alguém tem batalhado pela alegria nos dias de hoje, se alguém tem escrito mais acerca da alegria cristã nos dias de hoje, é este homem. Realmente tenho que dizê-lo. Posso até dizer-vos que numa primeira crónica ou crítica que fiz ao livro dele, o mais extenso acerca da alegria que ele escreveu, a minha crítica não foi tão boa assim. Custou-me a ler algumas coisas até perceber, até chegar à ideia que este autor queria chegar. Fila no início do IBP. Então, até chegar lá foi difícil. Ele parece-me que ele falava da alegria de uma forma... Realmente eu nunca tinha pensado. Realmente eu nunca tinha pensado. Mas esta forma como ele escreve e esta frase simples que tem direcionado a vida dele é realmente... É inegável, não é? É inegável. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E é nele que deve estar a nossa alegria. E devemos pensar desta forma. Irmãos, alegria na tribulação é um tema que não é certamente... É muito fácil e muito animado, digamos, de ouvir falar. É algo que nos motiva. Estarmos alegres na tribulação. Muito mais difícil de cumprir na prática. Muito mais difícil de cumprir na prática, certamente. Uma das experiências que o pastor Joed trouxe de lá de África, que eu não tenho a certeza de vos ter partilhado, foi realmente esta de um senhor, um pai, um chefe de família, que se converteu ao cristianismo e a mágoa, a angústia da sua esposa foi de tal forma grande, porque é um contexto muçulmano, que o que é que ela fez? Ela agarrou em todo o veneno de rato que tinha e colocou tudo no arroz do jantar. Do prato dele, obviamente. Foi isso que ela fez. Naturalmente, depois de comer todo aquele arroz, não é? O senhor disse, estava bom. E ele não morreu. Nada lhe aconteceu. E toda aquela família se converteu por esta situação. Porque aquela senhora ficou de tal forma impactada com aquilo que aconteceu na vida do seu esposo, que eles se converteram. E aconteceu não diante dos olhos de alguém que nós não conheçamos, mas aconteceu diante de pessoas que nos são chegadas e nos contaram, irmãos. Acontecem coisas destas nos dias de hoje, acontecem. Alegria na tribulação. Certamente houve alegria naquela família logo após esta situação. Alegria na tribulação pode dizer muitas coisas. Eu dizia-vos no último domingo também que esperava que encontrassem muitos cachos de bananas. Não é, irmãos? Eu espero, sei que nem todos estavam cá, por isso eu explico. Mas lembram-se disto que aconteceu também lá em Israel, neste último grupo que lá foi. Um senhor daqueles que foi tinha muita dificuldade em continuar a sua caminhada caso não recebesse alimentos com potássio e coisas desse género, e ele realmente estava a pensar em ficar um pouco para trás porque já há algum tempo eles não encontravam local nenhum onde comprar alimentos, onde ter alimentos. E olha, passado um pouco de tempo de eles estarem a conversar exatamente isso com o pastor Cássio lá também nesta jornada, esta conversa foi com ele, na estrada estava um cacho de bananas. Os irmãos sabem, não é, que tem bastante potássio. Irmãos, alegria na tribulação diz muitas coisas. Acontece de muitas e mais variadas formas. E isso não significa que nós agora vamos para casa experimentar um ingrediente novo no arroz e vamos experimentar que nada aconteça. Não é nada disso que isso significa, certamente. Mas significa que podemos confiar no nosso Senhor Deus, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E é a base da nossa alegria. É onde ela deve estar firmada. Por isso colham muitos cachos de bananas como este, certamente. Espero que agora seja claro para todos. Mas é assim mesmo, irmãos. E esta preocupação que estes irmãos em Filipos tinham acerca da cadeia de Paulo poder ser um atraso era grande. Mas Paulo vai escrever-lhes e dizer-lhes, olha, animem-se, porque eu estou bem. Eu estou preso, mas o Evangelho está a progredir. Ele vai-nos dizer isto, por exemplo, podemos ler no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Era isto que estava a resultar, irmãos. Não foi assim também, por exemplo, com a morte de Estevão, em que este mesmo Paulo consentiu? Foi assim também em que, por a morte daquele mártir que foi apedrejado até à morte, a igreja ganhou uma força tal. Era assim que estava a acontecer com Paulo. Ele estava a dizer, olha, alegrem-se, porque na tribulação o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Nem todos anunciavam o Cristo da melhor maneira. Diz-nos o versículo 15 que alguns efetivamente proclamam o Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Pois é, nem todos anunciavam a Cristo pela melhor maneira. E era isso também um problema. Na verdade, até Paulo, quando escreve aos Filipos, um dos temas que ele quer avisá-los e alertá-los é para os judaizantes, não é? Aqueles que anunciavam uma mensagem distinta daquela que era a de Cristo. Mas sabe o que é que Paulo tem a dizer diante desta situação? Paulo está preso. Mas o que é que eles têm a dizer? Que Cristo estava anunciado, não da melhor maneira, como falei. Mas Paulo tem uma coisa a dizer, irmãos, e uma coisa... Mas que importa? É isto que Paulo tem a dizer. Vejamos no versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo? Sim, sempre me regozijarei. Mas que importa? Paulo estava preso. Eu estou preso. Olha, mas que importa? E Jesus está a ser anunciado. Nem todos estão a fazê-lo da melhor forma. Mas que importa? E mas que importa porquê? Porque até daquilo que não é tão bom, o Senhor está a fazer uma coisa tão bela e tão maravilhosa. Foi por estas palavras que Paulo disse isto. Sempre me regozijarei. Sempre. Irmãos, ouvirmos isto ou lermos isto da parte de alguém que está preso e que estava em toda aquela situação, certamente foi também animador para aqueles irmãos que estavam preocupados com a pessoa de Paulo. Olha, as coisas estão-se a passar, mas alegrem-se porque eu estou animado. Sempre, sempre me regozijarei. Sempre. Sempre animado. Era assim que Paulo via e vivia estas situações. Irmãos, que importa? Ou mais que importa? Também ouvi de boca de um pastor que tinha um amigo num desses países onde o cristianismo ou a propagação do cristianismo é realmente severa ou difícil. Existe forte perseguição. E então esse amigo pregava o Evangelho de Jesus nos funerais, nos cemitérios, neste local, num destes países, e andava lá, converter vidas desta forma, até que um dia foi apanhado, e levaram-no para ser julgado, e numa pequena aldeia, onde não havia nenhuma forma de tortura, nenhuma forma de fazer, quiseram criar até uma cadeira elétrica, só para poder levar aquele homem à morte. Então criaram-na, e no dia do julgamento lá estava ele, sentado, naquela cadeira. Ligaram, hora de ligar a cadeira e a cadeira não funcionou. Irmãos, tiveram que levá-lo novamente, esperar mais um dia, mais uma semana, chamaram os engenheiros lá que tinham que chamar, ponham isto a funcionar. Irmãos, meteram aquilo a funcionar, ele voltou lá, passado uma semana, sentado na mesma cadeira, foi ligada a eletricidade, irmãos. Toda a eletricidade da aldeia foi abaixo, toda a gente ficou sem luz, mas o Senhor ficou vivo. A ele nada lhe aconteceu, não conseguiram eletrocutar o homem. Sem eletricidade, com vários problemas por resolver, a pessoa teve que ser solta. E essa pessoa, esse pastor do qual eu ouvi, foi ter com ele, não é? Porque ele, quando estava para se ir embora, olha, onde tu vais? E olha, eu vou para o cemitério, eu vou pregar lá no funeral. Desculpa, tu vais para onde? Eu vou voltar lá. Mas tu acabaste de estar às portas da morte. Sabem qual foi a resposta dele, irmãos? Mas o que é que isso importa? Mas que importa? Mas que importa? Isto que me aconteceu não foi por acaso. Se eu não fiquei ali naquela cadeira foi porque Deus não quis. Mas que importa? Como posso eu agora, que tive uma dádiva tão grande do nosso Deus, voltar-lhe as costas e dizer, não, eu não vou fazer aquilo para o qual tu me livraste ou salvaste. Se vou voltar lá e se for apanhado novamente, mas que importa? Se conseguir salvar pelo menos mais um. Mas que importa? Sempre, mas sempre me regozijarei. Este pastor ficou preocupado com o seu amigo, ficou, mas regozijou-se também na sua atitude. Porquê? Porque mais que importa, se até daquilo que não era nada bom e que não aparentava ser bom, o Senhor fez uma coisa tão bela. Mas que importa? Mas que importa? Se temos um Deus, se temos um Deus tão grande. Paulo tinha uma certeza tão convicta da salvação que ele dizia no versículo 19, o último de hoje, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Me redundará em libertação. Era a convicção que Paulo tinha. A forma como ele iria ser liberto, ele não sabia bem, porque ele a seguir iria dizer que, olha, vou louvar ao Senhor, vou glorificar a Deus, seja pela vida, seja pela morte. Mas Paulo estava animado, regozijado sempre. Mas ele tinha garantia que a sua alegria estava no Senhor, porque a base estava na sua salvação, a convicção estava na sua salvação, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Era assim que Paulo pensava. Mas que importa? Diante das situações, diante das tribulações, Paulo dizia, alegrem-se, porque eu estou alegre. O Senhor está a fazer grandes coisas através das minhas algemas. Mas que importa? Aquilo que vamos pensar durante também as nossas semanas, e muitas mais podem acrescentar, irmãos, mas gostava que pudéssemos pensar desta forma, como e onde é que eu me tenho alegrado? Perguntas para pensarmos não só nos nossos oicos, mas nos nossos tempos diários. Como e onde é que eu me tenho alegrado? Também, como tenho transmitido a minha alegria aos outros? Como tenho transmitido a minha alegria aos outros, não é? Paulo estava alegre, transmitiu também a alegria aos outros, e não só aos filipenses, mas a todos aqueles que estavam à sua volta, porque se motivaram e agiram para fora, na propagação do Evangelho. E como usar a alegria para a glória de Deus? Irmãos, se lembram desta função ou responsabilidade tríplice que sempre temos defendido? Nós, o mundo e Deus. Nós, o mundo e Deus, não é? Irmãos, edificando a igreja, evangelizando o mundo e glorificando ao Senhor. Nós, o mundo e Deus, tal e qual como Paulo gosta muito e tanto de fazer naquilo que ele escreve. Sempre a três dimensões, sempre de forma íntegra e integral. Eu, nós, os outros e Deus. Não pensando apenas de uma só maneira. E porquê? Porque eu creio, irmãos, certamente que a alegria que temos no Senhor não pode ser reduzida a um simples sorriso temos na nossa face. Não pode ser isso a alegria do Senhor. É muito mais profundo que isso e abrange todas as áreas que nós podemos estar a pensar. Nem sempre o sorriso que eu trago no rosto é a vida que eu vivo, é verdade, mas certamente que se a nossa alegria estiver fundamentada e bem firmada no Senhor Jesus, ó irmãos, então nós vamos encontrar muitos cachos de bananas, certamente. Muitos cachos de bananas, porque assim como vamos ver na próxima semana, até na própria morte, Paulo se alegrava, Paulo se motivava, Paulo estava animado. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Vamos só ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito, muito obrigado, Senhor, porque Tu és grande, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E quando a nossa alegria está firmada em Ti, no Senhor que próprio nos demonstrou, ou nos demonstraste verdadeiro sentido e significado de alegria, Senhor, bem-aventurados somos, ó querido Deus. Tão animados nós podemos estar, tão convictos da nossa alegria nós podemos estar, porque temos o Senhor da alegria, o Senhor de regozijos do nosso lado. Senhor, queremos ser isto mesmo que Paulo escrevia desta forma, sempre regozijados em todas as situações, sabendo que as tribulações vêm e nem sempre vai ser fácil vencê-las, sabendo que nem sempre quando nos dirigimos a Ti vamos estar com alegria de coração, vontade, Senhor, de Te glorificar, louvar, mas ó Senhor, ajuda-nos em tudo aquilo que nós possamos ultrapassar nas nossas vidas, Senhor, porque temos a plena certeza que se estivermos firmados em Ti, nós podemos dizer, tal e qual Paulo dizia noutra carta, que somos mais do que vencedores naquele que nos amou, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já começaste a fazer através de Filipenses, tudo aquilo que vais fazer até o final de novembro, é o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode saber mais sobre a nossa comunidade, situada no Parque das Nações, através do nosso Facebook, A Ponte.